ainda mais que eu. E quando a solidão parece me sufocar, eu creio em ti, pastor do coração. Eu clamarei ao meu Senhor, dizendo o quê? Eu creio em ti, pastor do coração. Oh, Senhor, te agradecemos a tua misericórdia. Agradeço-te, ó meu Deus, pois toda esta paz que eu sinto aqui dentro de mim me faz amar-te mais e muito além dos vales. Já empurro esta canção e diz o quê? Eu creio em ti, pastor do coração. És a luz. E muito além dos vales, já ecoou esta canção. Diz: eu creio em ti, pastor do coração. Eu creio em ti, pastor. Thank you.